chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Segunda-feira, 19 de setembro, 1 da tarde. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Vamos com os amiguinhos do Pretinho. Marcos! Beleza, tô aqui com a minha camisa do Coritiba. Tá bonito, hein? Quem me deu foi o Tcheco, meu amigo. Meu amigo Tcheco, ex-grêmio, né? A diferença entre pessoas que vivem o futebol e pessoas que não vivem o futebol é essa. Todo mundo ganha camisa de time. Mas quem vive, põe. Quem vive, não põe. Quem não vive, põe. É. Quem vive o futebol, põe a camisa só do seu time. É mesmo. É a minha. E guarda com carinho a visão. É a minha visão. Eu ganhei uma camisa do Figueirense. Pá, demais. Nunca botei lá no meu armário. Me devolve agora. Tu tá louco, cara. Tá lá na minha coleção, cara. Devolve tá na minha coleção. Tô brincando, não, tô brincando. Isso, ficou cara. Demais essa camisa do Coxa. O cara me deu um balde de água fria. Tô brincando, cara. Segunda-feira eu chego num gás assim. Pá, ganhei um presente e tal. Daí. Grande presente do Tcheco pra galera futebol, aqui do Bola. Não vive futebol, seu merda! Não vive futebol! Não adianta nada essa camiseta! É. Fala, Mr. P! Opa, boa tarde, beleza, tudo bem? Mr. P. Também, tá já agora? Tá bom, claro. Tcheco, obrigado. Também recebi a camiseta pelas mãos do Potter aqui, fiquei extremamente feliz. Obrigado e parabéns pelo jogo ontem. Kleber, obrigado. E aí, Potter, beleza? Estamos aí vivos, beijo pro Anderson, Tcheco. Anderson, Tcheco, beijo pro Kleber também. Fala aí, Porazinho! Opa, beleza, galera? Tudo certo? Tudo não certo. Presente, tudo mas bem. O maior presente é estar aqui com você. Aê, Porazinho! Tirou! Mandou bem, mandou bem! Fala, Maurício Amaral! Eu repito as palavras do Porã. Olha, o Maurício Amaral, em 4 anos de programa, é o melhor produtor do Pretinho Básico. É, sem aí, dúvida alguma. Já que se assina, já que eu tava devendo esta confissão e agora fiz. Agora está pago. Pra mim ele não é só o melhor produtor, é o melhor do programa, melhor do Pretinho. É o melhor produtor do Pretinho. Não, melhor integrante. Não, melhor integrante. Participação. É um dos principais, né? É um dos principais. Meu ídolo. O Maurício esse ano ele vai ganhar vários troféus. Melhor produtor. Troféus. Tem alguma coisa aí que eu não tô entendendo. Não, é tanto troféus. Vai vir alguma coisa ruim. Ele vai ganhar melhor produtor, vai ganhar ator revelação no stand-up do Barça. É verdade. Maurício Amaral, revelação do Teatro Nacional. Muito legal o nosso stand-up, hein, cara? 3 apresentações legal. E era Únicas. Isso. O projeto a longo prazo. Não, já tem coisa vendida, né, Maurício? Frederico Cada café, pequena café, Chapecó, Chapecó, só cidade grande. Grande. E vamos fazer Porto Alegre, no Teatro Renascença. Alô, Renascença! Alô, Renascença! Vamos nós lá, Renascer das Cinzas. Olá. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem que representa as tradições do estado do Rio Grande do Sul. É o meu compadre Neto Fagundes! Fala, meu compadre. Fala, meu compadre. Um nego velho como tu, só um nego velho como tu pode, na semana farroupilha, usar uma camisa cor-de-rosa. É verdade, cara. O cara tem que ser galo. Tem, não, que ser galo. Não, tem que ser nego velho pra usar a camisa tem rosa. Oh, Neto vem amanhã trabalhar, né? É óbvio que não, né? É um dever cívico não dele trabalhar. Não, se ele for estrela se móvel, vemos, né? Se ele for estrela móvel, ele trabalha. Eu me mudo hoje, às 3 da tarde, pro acampamento e só saio depois de amanhã. Eu fui no acampamento farroupilha ontem em Porto Alegre, né? E recebi um carinho imenso. Que nós, o Pretinho, recebemos sempre quando a gente tá não no deixe local, de ir ao acampamento Farroupilha, se você não foi ainda, não deixe de ir. Eu tive no CTG em gravata aí, fazendo uma matéria sobre um campeonato de futebol de bombacha. Show de bola, hein? Só podia cara de bombacha. Olha, 8 horas da manhã, tava lá. Eu uso camisa Baby Look, o Neto é mini Baby Look. Também o Pi usa Baby Look GG. Isso. Bom, Neto ficou preocupado agora. Usa normal P. Normal P. Aproveitar a presença do Neto, né? Amanhã, o dia, né? O 20 de setembro e tal. Ontem o Teledomingo fez uma matéria sensacional com Paixão Cortes, que é o fundador, né? Um dos fundadores do MTG. O reencontro dos parceiros. Cara, foi demais, assim. O Paixão Cortes que em 47 iniciou essa história do folclore gaúcho. Tinha que dar uma atualizada na estátua dele lá, meu. Pois é. Tá meio diferente. Mas, cara, muito legal porque eles saíam atrás catando as danças, as culturas. culturas de cada localidade do Rio Grande do Sul. E aí começou a surgir o movimento tradicionalista gaúcho. Exato. E eles registravam tudo isso, primeiro com um bloquinho de anotações, depois com um gravador de rolo e depois com filmando. Essa é a uma história riqueza, sensacional, né, Neto? A grande riqueza do Paixão Cortes é exatamente ter conseguido armazenar, porque muitas coisas ele teve que memorizar, né? Isso aí. Não tinha como gravar na época, assim, não tinha como registrar. Aí ele fez essa viagem, né, na cultura açoriana e começa a fazer essa pesquisa. E dentro do Colégio Júlio de Castilhos, ele conta histórias muito engraçadas, assim. Porque era um grupo que se reunia num lugar acadêmico, né? Ou seja, num lugar que era o espaço dos alunos ali. Exatamente, né? E aí ali eles começaram a criar esse estilo. Era o Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil, de pesquisar a história gaúcha. A cultura e o folclore, né? E ele diz que pra estudar as danças era muito engraçado que os vizinhos. Não, é que tu não é daqui, né? Tu é daqui? Eu sou daqui. Começando a irritar o Neto. Poucas vezes eu vi o Neto sacar uma vinheta. É que ou tem ou não tem explicação. Eu sou de Pelotas. Ou tu deixa ele falar ou não deixa. Um abraço, Paixão Cortes. Valeu. Isso aí, muito bom, compadre. É isso aí, meu compadre. Mas tu sabe por que gaúcho dança chula de mãozinha pra trás? Por que, gaúcho? Porque se deixar a mãozinha solta, desmunheca tudo. Que é isso? Não faz assim, cara. Olha a cara do Neto pra ti, cara. Eu vi uma foto ontem do Neto tocando com o Jonathan Correia. Que mistura foi essa, hein? É, a gente fez um encontro aqui no acampamento Farroupilha, são várias duplas se encontraram. Eu e o Neto tocando. Era o Jonathan Correia, eu fiz com o Jonathan Correia, o Ernesto fez com o Tonho Croco e o Borges fez com o Serginho Moá. Então foram sempre duplas. Encontro do pop com o regional. Aí tocaram que música? Ah, várias músicas. Ele, inclusive, cantou um Chamamê, o Jonathan, uma música que ele fez, né, que é super gaúcha, assim, super nego velho mesmo. Ah. E aí a gente começou a trocar uma figurinha ali, cada um cantando, fizemos o Canto Alegretense, Origens, essas músicas mais clássicas juntos. Origens, eu sei que não vou morrer, né? E deu amor? Eu sei que não vou morrer. Deu sexozinho, depois. E ele fez as músicas da banda, né? E lançou uma música nova que tá começando a tocar na rádio. Sabe que uma das coisas que me chamou a atenção, que o Paixão Cortes contou, é que saí de bombacha, pilchado, em 1947, em Porto Alegre, os negros começavam, ô, meu! Acabou o carnaval, rapaz! Que tu faz aí, Que bloco que tu tá e tal, né? Ô, vamos aqui fazer a rodada de destaques comentados do Clique RBS, começando com um número absolutamente assustador, que diz que 23 pessoas já morreram em 17 acidentes de trânsito no feriadão do Rio Grande do Sul. A contagem começou ao meio-dia de sexta-feira. Meu Deus! Nós estamos na sexta-feira meio-dia, sábado meio-dia um dia, domingo meio-dia, 3 dias hoje. E nós já temos 23 pessoas mortas em 17 acidentes. E tem toda a volta amanhã, né? Amanhã é o feriado no Rio Grande do Sul, né? Já atingiu o mesmo número de que todo feriadão do ano passado. Meu Deus! Várzea, né? Várzea. Semana começa com temporal, risco de granizo e ventos de até 70 quilômetros por hora na metade norte do Rio Grande do Sul. Mas que coisa boa. Na região sul e na fronteira com o Uruguai, o sol deve aparecer entre nuvens. Em Santa Catarina, a semana começa com tempo instável e com risco de trovoadas e temporais. Máximas ficam entre 19 e 20 na maioria das regiões. Dá mais pra aguentar, isso é um saco isso, né, cara? Quero me mudar desse lugar aqui, cara. Quero me mudar, não aguento mais. Quero sol, praia. Quero morar no Rio Grande, no Rio de Janeiro. Vai pra Brasília, Rio 100 Grande dias do Norte. Sem chuva. Quero morar num lugar mais agradável. Lança presidente, querido. Tu ganhas fácil. Brasília tá seco como cabelo de pedreiro, né? Cem dias sem chuva. Terra com frio desse jeito, assim, terra de gente mal-humorada. Terra com chuva desse jeito é terra de gente mal-humorada. Não, cara, o Porã mora na mesma cidade que tu, ó. E tá ali, ó. Feliz. Não, mas o Porã é uma exceção, cara. Mas tu sabe que... Carrancuda. Gente carrancuda. Gente mal com a vida. Ano passado... Eu, inclusive. Merda. Tamo aqui. Ô, meu, sábado, que dia que deu um solzinho, um calor. Cara, deu sol a semana inteira passada, velho. Quinta-feira também deu um calorão, pô. Quinta ou sexta? Gente. Sexta-noite tava calor, botou uma bermuda. É verdade. Tênis sem meia. Coisa mais linda do mundo. Em janeiro vão estar tudo reclamando do calor. Ai, que saudade. Junho, friozinho, foi clareira, vinho. Nunca vão me ver reclamando do calor. Vocês estão reclamando de barriga cheia, cara. Vem de uma semana de sol aí, cara. Uma maravilha. E tu sabe que ano passado, quando a gente escreveu pra Zero Hora no negócio do inverno, eu falei justamente sobre isso. Que as pessoas ficam. Ano passado. Que as pessoas ficam carrancudas, ficam mal-humoradas por causa do inverno. Esse ano não rolou, né? Porque eu também não gosto de inverno. Esse ano não rolou. Não, esse ano não. É que as pessoas aqui na RBS estão tendo a noção, nossos chefes, nossos diretores, estão tendo a noção de que o nosso lugar é aqui. Só aqui. Já dá problema. Foi fracasso no jornal. Foi fracasso no jornal, seria um fracasso na TV. Foi um fracasso no stand-up. É verdade. Parece que até o Planeta Atlântida não vamos mais fazer transmissão. Parece que não. Muito bem, vamos aqui com mais um destaque. Boneco com farda da Brigada Militar é pendurado em viaduto da Freeway, em Cachoeirinha. Depois do viaduto da Borges. Ao lado do boneco, uma faixa fazia referência a uma possível greve dos policiais militares no Rio Grande do Sul. Também na madrugada desta segunda foi registrado protesto na BR-392 em Rio Grande. Pneus foram queimados na rodovia. Na margem da pista foi colocada a faixa de reivindicação por melhores pagamentos. Manifestações semelhantes vêm ocorrendo no Rio Grande do Sul desde o dia 4 de agosto. Ah, mas vai faltar... que a brigada diz que não é ela, né? A brigada, os brigadianos dizem, não é a gente. Aliás, hoje de manhã, quem é então que faz isso? Os PMs não aceitaram a proposta do governo, né? Eles não aceitaram a proposta que dá um reajuste maior para soldados e cabos, né? E dá um menor para tenentes, subtenentes. E eles querem o mesmo reajuste para todos, senão não vai parar. E quanto eles estão pedindo? O governo ofereceu 23% para cabos e soldados. E aí, entre os outros, fica entre 11% e 18% a remuneração proposta pelo governo que os soldados não aceitaram. Vamos fechar em 30%, não é nem metade do aumento salarial dos deputados. Pô. É isso aí. 30%, cara, imagina fechar. Só se a polícia entra em greve. Entra em greve mesmo. Sim, é com a polícia trabalhando já é ruim, né? Imagina com a polícia em greve. Com a polícia trabalhando, assaltaram duas lanchonetes no final de semana ali na Cidade Baixa. Uma casa noturna. Cinco pessoas armadas. Bando faz arrastão em casa noturna na Cidade Baixa. Cinco homens armados com revólveres assaltaram o bar Matita Perê, na rua João Alfredo, rendendo clientes e funcionários. O estabelecimento estava lotado quando o bando chegou por volta das 23h45. Os assaltantes, que usavam bonés e aparentavam ter cerca de 25 anos, levaram dinheiro do caixa do bar e ainda dinheiro, cartões e pertences da clientela. Tá, mas ontem à noite fizeram outra. Uma lanchonete. Bar fica numa das ruas mais movimentadas do bairro Cidade Baixa. Os comerciantes já realizaram reuniões com a brigada solicitando mais policiamento à noite. É verdade, eu dei uma banda sexta-feira pela Cidade Baixa ali, vou dizer, queridos amigos da Brigada Militar, não vi uma viatura, não vi um brigadiano na Cidade Baixa sexta-feira à noite. Tem pouco, cara, e às vezes os que tem são remanejados pra fazer segurança. Lembra daqueles brigadianos em dupla que colocaram um ano atrás, por aí? Sim. Lembra que a gente falou, isso vai durar uma semana, foi o que aconteceu. Em compensação, o ônibus na Restinga é sucesso, né? O ônibus, aquela viatura, como é que eles estão chamando, Jim? Território da Paz. Território da Paz. Território da Paz, Magnata. Se eu tenho um amigo que mora na Restinga, nem soube da existência desse ônibus. Não, mas os caras estão falando que teve o homicídio zero em uma semana, assim. E sempre tinha alguma morte. É uma das regiões mais violentas da cidade. E é uma cidade à parte, a Restinga, né, cara? Podia também, até se emancipar. 100 mil habitantes tem. Câmeras de monitoramento da BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo começam a funcionar. Equipamentos têm ângulo de visão de 360 graus e armazenam imagens por 30 dias. Os 36 quilômetros do trecho podem ser totalmente visualizados pela Polícia Rodoviária Federal a partir das imagens das 24 câmeras. Tem que liberar pra gente num site, né? Que é um horror, o cara não pega, né? Aquele horário ali. Que a BR-116 tem uma capacidade de trancar nos horários que nem ela, que a gente sabe que ela vai trancar. Que é de manhã cedo e não tem mais, tarde. Não tem mais isso. Tá sempre trancada a BR-116. É um absurdo, né? Suposto angolano é preso por aplicar golpe do dólar preto contra servidor público em Floripa. Isso aí, magnata. Em março deste ano, a vítima recebeu um e-mail avisando que ele havia ganho um prêmio de R$900 mil. Como, cara? Mas para receber o valor, precisava depositar numa conta bancária quantias em dólar que seriam usadas para pagar taxas de envio do prêmio. Meu Deus, cara. O servidor depositou cerca de $15 mil em várias remessas solicitadas pelos golpistas. Parabéns ao servidor. A polícia acredita que uma quadrilha esteja envolvida no esquema. Na sexta-feira, um suposto angolano foi preso no terminal rodoviário Rita Maria, em Floripa, suspeito de aplicar o golpe. Cara, é incrível como agora, é impressionante, cai, né, cara? É impressionante. Como é que cai num golpe desse, né, cara? Cara, é simples, né? Ah, tu tem não lê jornal, é isso? Tem um prêmio não pra me TV? Pagar, então faz assim, me dá a grana aí, né? Espera receber pra dar os 15 não, mil, não, né? Não tem prêmio, primeiro. Não tem prêmio. Isso não existe, né, cara? Ninguém isso vai te ligar e dizer, ó, ganhou um prêmio. É impressionante que senhores de idade, na sua maioria, caem. A minha mãe, por exemplo, minha mãe já caiu também. Já me ligou, bah, filho, verdade. Eu tenho que depositar 4 mil, mas mãe, se tu tem 40 mil pra receber, tu tem que depositar 10% pra receber os 40, então tu paga os 40, depois tu dá os 4 mil, né? É isso óbvio. Não, não vai pagar. Me manda 36, só. É uma loucura isso aí. Que é um baita num crime, não, me manda 30. É. Eu te dou 4 de desconto, 6. Isso é um baita crime, Almir. Podia fazer isso aí, né? 40 não mil. Não faço crime, não. Dá 40 mil e tu paga 4. Não, 4 mil. Almir não faz crime. Não faço crime, cara. Sabe que eu paguei? Eu faço honestidade. Paguei a banda toda. Contas. Paguei a banda toda esse fim de semana com esse dólar preto aí. Ah, que isso, não faz isso. 1,18! Vamos dar uma rodada aí, Marcelo! Uma americana foi presa por exibir sutiã com volume muito avantajado. É verdade. É proibido, Marcelo. Sabe o que ela tinha dentro do sutiã, amigo? O que ela tinha no sutiã, amigo? Arma. Tinha drogas. É verdade. Essa droga horrível, né? É verdade. Que é o comprimido. Tubos de LSD. O comprimido, 55 comprimidos. É verdade. Qual é a droga que tinha maconha? O comprimido é uma droga que vai deteriorando a vida. É verdade. Sabe o que o comprimido faz? O que faz? Pega só no esqueleto da pessoa, o esqueleto vai se deteriorando, vira como se fosse uma pasta. É verdade, olha o esqueleto ficando pasta. O esqueleto. É verdade, olha lá o esqueletinho. Cala a boca, Marcelino! O policial suspeitou da jovem por conta do volume do sutiã. Ela tava muito desproporcional, muito né? Peituda. Tem as imagens, Marcelo. Mostra tinha aí. Essa droga forte, que é o comprimido. Se a sua mãe e seu pai for tomar um comprimido, avise a polícia. Tem que prender a mulher, ligue 193. É verdade. Americano é preso após ser flagrado comendo carne crua no mercado. É verdade, quem aqui, né? Quem aqui nunca comeu carne crua? Ele roubou a carne crua do açougue. Se mexendo, não. Ah, tá, ele roubou. O prejuízo foi avaliado em 24 dólares. Dólares? É verdade. Muito menos do que rapelar a Cidade Baixa ali, amigo. É ainda flash. Mesmo assim, ele foi preso. E a quadrilha que roubou a Cidade Baixa? E a quadrilha? Cadê? Você está jantando com sua mulher! É verdade. Já é horrível aquela situação. É verdade. E ainda entra uma quadrilha com armas. É verdade. E rapela. É verdade. Você, a sua mulher. Se levasse a mulher, né, Marcelo? E o bar. E rouba todo mundo. É verdade. Ameaça de morte, amigo. É verdade. A nossa vida, a vida do brasileiro, sabe quanto que vale? É verdade. Nada! É verdade. Sinistro. Não vale nada a sua vida. Sinistro. Só vale pra pagar imposto. É verdade. Vamos se revoltar, pessoal! Vamos se revoltar, Marcelo. É verdade! Eu lembrei do bar que tava o caçapa com os amigos dele e os assaltantes caçapa, entraram. Grande caçapa. E o cara subiu em cima da patente, por cima do banheirinho, e disse pro assaltante: ô, assaltante! Não esquece que roubou o caderno! Ele devia 300. Ele devia 350 pila pro bar. Ei, beleza. Era isso, Marcelo! Pra terminar, policiais dos Estados Unidos. Cai na festa com dançarina, gente! É verdade! Eles interagiram ali com garotas de programa. É verdade! Em trajes mínimos no dia do trabalho. Olha os trajes! As imagens mostram mulheres dançando animadamente com um dos policiais que se esfregou em suas costas. Esfregou. E sabe qual era a música que eles estavam dançando? Come into my life! Come, stay with me, nobody love me. Esse é o momento musical do jornal aqui da Click Record. É verdade. Obrigado, Marcelo. Número 2. Verdade. Obrigado, Marcelino. Show de bola. Valeu. 1:21, Mr. P. E aí, Mr. P? Vamos ajudar dois numa tacada só. Porã, tu ajuda o primeiro, Potter ajuda o segundo. Vamos tentar. O Rodrigo manda um e-mail dizendo assim, ó, Porã. Tô gostando de uma guria, mas só conheço ela pelo Face, pelo Orkut, enfim. Meu primo e meu mano já estudaram com ela, mas eu só vi ela por foto. Uma vez eu vi ela de perto, uma vez. Agora é que vem tudo, eu me apaixonei perdidamente por ela. Durmo e sonho com ela, tô acordando e sonho com ela. Que cagada. Não tem outra saída. Um dia desse tentei falar pra ela que eu gostava dela, mas ela não deixou eu terminar. E quando ela começou a falar, já deu a entender que... Ih, essas coisas todas, eu fico meio louco, pancada a cabeça. Quando ela me deixa recado, ela sempre fala meu nome só nas primeiras palavras. Quero uma ajuda aí, me ajuda. Eu não sei se falo pra ela o que eu realmente quero ou não, tô realmente apaixonado por ela, não sei o que eu faço. Meu nome é Rodrigo e o nome dela eu quero preservar. Isso tu vai responder, porra. Enquanto pensa, o Potter tem que responder depois. Eu não vou lembrar. É que eu não vou lembrar depois. Atenção, pessoal, porra, pra responder ao drama do ouvinte. Primeiro lugar, ele está obcecado por essa moça e se ele botar pra fora, ele vai passar a obsessão. Isso não quer dizer que ele vá pegar a menina, que já deu sinais de que não o quer. É, isso aí. Ele está me sorrindo. É confirmado. Tem que prestar atenção na linguagem corporal da mulher. Isso é muito importante. Atenção, no pessoal, caso não tem agora, que entrar pelo Face, a expressão corporal é essa. É coreográfico. A verve. Linguagem agora corporal. Agora é o momento importante da explicação. Olha no telão. A mulher, ela demonstra quando ela tá querendo. É bem fácil de saber. É só ele prestar atenção. Tá, e se ele não consegue ver ela pessoalmente, e aí é pela linguagem das palavras, a verve que ela usa ali. Linguagem escrita, é isso? É a expressão corporal escrita. The verve. Exatamente. Tá bom. Isso aí. Tô com porã. Agora vem na outra, que ele pede pra não dizer o nome. Tá, vai. Ele diz aqui, vou direto ao ponto. É meio pelego do Potter, né? Sim. Tá no blog Patrola, voltou, só chegar lá. Não tá precisando de um assessor, não tem. Eu tava de rolo com uma bela guria, mas ela simplesmente parou de falar comigo e começou a me ignorar. Fechado. Foi aí que recebi a bomba. Meu amigo mandou um tweet dela dizendo assim, ó, tô gostando muito de um cara do terceiro ano. Aí eu pensei, beleza, bola pra frente. Os caras do terceiro... Fui lá, peguei outra guria. Aí é que eu não entendi mais nada. Ela veio jogando todas as pedras em mim, falando que eu só iludi ela, que não amei ela. O que eu faço agora? Peço desculpa ou mando... Quero a opinião do Potter. Continua pegando a nova menina e aceita as desculpas dessa aí pra te pegar duas ao mesmo tempo. Boa! Que tristeza que dá, né, cara? Mais uma vez, deu pra ver que ele tava largando a mina, né, cara? E a mina não dava bola pra ele. Só porque ele pegou uma outra mina... Isso aí. É que essa aí já voltou pra querer se fresquear no lance. Na verdade, desde o início ele tava dando bola pra ele, cara, e queria fazer o lance com ele. Tava dando o quê pra ele? Dando bola. Bola. Sotaque de carioca, cara. Cara, eu estive morando uma época... Sou natural de Camboriú, mas morei muito tempo lá. Olhares atentos do Cristo Redentor. Né? Não tem muito como. Cara, tem pouco castelhano lá no Rio. Sabe de onde tu é, né? Não sei se tu é mineiro, carioca. Cara, sou do mundo, né, cara? No lance é cidadão do mundo, né? Tu não tem fronteira, bandeira. Cara, com toda a humildade do mundo, eu digo pra vocês: quero conquistar o mundo. Homem 25, o que tu quer, Potter? Contar uma piada! Piada do Potter! Casa dos Todos! Cobrimos qualquer oferta! Vamos economizar com o KG, cara. Se tu fosse um animal, qual é o que tu gostaria de ser, cara? Sei lá! Eu gostaria de ser um atum. Um atum? É que assim a minha mulher atua. Cara, que lance. Olha, Mais um brasileiro. A mãe chega pro seu filho chamado Jesus e fala: filho, vai no mercado comprar mortadela. E aí Jesus responde: mas eu não sei onde é o mercado. É um lugar onde está cheio de gente. Daí Jesus passou na frente da igreja, viu que tinha um monte de gente, entrou bem na hora, e aí bem na hora o padre tá perguntando pra igreja: o que Jesus veio fazer aqui? E aí o gurizinho lá no fundo responde: comprar mortadela! Fala aí, meu compadre! Mandar um grande abraço aqui pra Mariana. Não via, compadre. Que a Mariana é uma gremista, torcedora fanática do Grêmio. Não existe Mariana feia. Secretária da prova da Stock Car que eu tive ontem. Vivendo um momento de muita emoção lá, que foi cantar o hino, cara. Eu nunca tinha assistido. Santa Cruz do Sul. Cara, um abraço pra todo mundo lá. Realmente um evento maravilhoso, cara. Ela tá mandando aqui. A Mariana é mãe da Júlia e da Marina, né? Mandar um abraço pra ela. Escuta o PB. Melhor, é claro, que... Quando tu estás, ela botou aqui. É o caso agora, tá muito bom o programa. Valeu, Mariana. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também pro Borges, que é... Centroavante do Santos. E também motorista do carro forte da STV, que nos escuta. Que beleza. Os caras todos nos escutam aí nessa profissão não tão relax, né? Eles ficam nada relaxando, relax, ouvindo o Pretinho. Não deviam estar escutando a gente. Agora tá explicado por que mete tanto tanto gol, né? Um batedor de primeira ali, né? Faz parede e tudo. O Boris é motorista do carro forte. A Rafaela, filha do Fernando, que encontrei lá no Habib's do Shopping Total. E a galera do Pampa Safari. Estive no Pampa Safari. Esse final de semana. Muita pantera lá, Álvaro? Não. Avestruz. Capivara, tem bastante. Capivara. Teve no lance das cobras. Viado? Tem bastante viado lá. Adoro lá. E os elefantes? Eu não te vi lá, Álvaro. Não tem elefante. Não tem elefante. Eu não te vi. Não tem elefante. Girafa. Girafa não tem mais. Morreu a girafa. Tem zebra, tem. Leão. Leão no zoológico. Não tem no Pampa Safari. Tigre. Não, zoológico. Mas tem Pampa Safari. Não, o Pampa Safari tá bem legal. Tem girafa no Sapucaia, né? Tem tudo isso. Não, é outra coisa. Papo Safari é uma coisa. Papo Safari eu nunca fui. Tu vai de carro? Vai de carro. E aí os leão vem em cima não, de ti. Não, tem leão. Cara, imagina o piante que o carro deles ia ouvindo. Cara, mas foi muito louco. O leão só abre a portinha assim e entra. A gente foi entrar, né? Não dá pra abrir. A gente foi entrar e tinha um imenso avestruz na entrada, assim, ó, cara. E parou na frente do carro. Que legal. Aquele avestruz é gente fina, conhece ele. A gente voa. A girafa morreu de torcicolo, né? É, pois é. Mas é muito legal, é uma experiência ímpar levar a filharada no zoológico, bicho, especialmente no Pampa Safari. Vou levar. Que é um formato diferente. É bem como o zoológico de Gramado, que é um zoológico diferente. Tu caminha pela. Hã? Eles são mais livres, né? É o ar livre e os bichos estão soltos no habitat deles ali. O Potter vai de motinho no Pampa Safari. Eu também, o Dilambri. Tu e o Omir foi de motinho. O Omir me convidou. Eu fui pra imaginei. Faz roteiros de moto pra cena. É de moto pra Safari. Safari. O Safari. Isso. E tu ainda no zoológico Sapucaia, eu dei a ideia de você poder entrar dentro da jaula. Da jaula do urso. Dentro da jaula de todos os animais. Qualquer bicho, da cobra, do urso e do leão e do tigre. Em vez de Globo da Morte, a jaula da morte, cara. Coma com os leões, é o nome do projeto. Coma muito com os bom. Leões. Almoçando com os leões. Coisa de louco. Tá, e aí, o que tem aí, ô, meu compadre? Os leões almoçam. O nego velho levou a namorada pra família dele conhecê-la, lá na estância, né? Aquele negócio. Aí eles foram de ônibus. Desceram de frente a estradinha que dava acesso pra fazenda. Coisa linda. No caminho, uma poça d'água, um barral, assim, aquela lama, aquele troço, tinha que passar ali. A guria não gosta de sujar os pés, né? Ah, cara. A poça ia de cerca a cerca, não tinha como cruzar naquele negócio. Ela olhou com aquele arzinho pro nego velho e disse: e agora, querido? O que é que eu faço? É um nego velho solícito, apaixonado, tirou o poncho, atirou sobre a lama ali, né? Pode passar, querido. Mas Deus! Não vai molhar esse pezinho, querido. Alguns anos casados, fizeram aquela mesma viagem. 20 anos. Agora já com os filhos pequenos, incomodando. Estão chegando, pai! Estão chegando. Aí foram de ônibus também, desceram no mesmo ponto e adivinha? A mesma poça tava lá. Puta, velho. Mais lamacenta do que nunca. Aí a mulher com um filho nos braços, o outro pela mão, mais a mochila nas costas. Olhou pro nego velho. Aquele olhar indefeso repetiu a mesma pergunta. E agora, querido? O que é que eu faço? Salta por cima dessa merda aí! Tá sujando meu poncho na semana. Uma e meia da tarde. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho. Vai escutar na hora de vender as ofertas da nossa audiência. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Olá, Pretinho! Olá! Quero vender um apartamento de 3 dormitórios com uma suíte, sala com lareira, sacada com churrasqueira, cozinha modulada com fogão de bancada e coifa, nossa, garagem, posição solar privilegiada, que é a posição norte, fica em zona central, perto do pronto-socorro, ideal para família ou para estudantes que queiram dividir a moradia. É, deve ser em Porto Alegre, né? Pronto-socorro e... R$300 mil o cara tá pedindo neste imóvel. Aceito financiamento pela Caixa. Vendo AP em Pel, de Pelotas. Não é em Porto Alegre, é Pelotas. Sim. Isso. Vendo Pelotas. AP em Pel, de Pelotas, @hotmail.com. Certo? Certo. Olá, galera do PB. Meu nome é Ricardo e vou fazer 18 anos. Quero uma mulher mais velha, de mais ou menos 30 a 45. Mas se não rolar, analiso propostas de mulheres abaixo dos 30 também. Ai! Lá vai. Isso é uma coisa muito louca, né? Eu, quando tinha 18 anos, também queria ter uma mulher de 30. E agora? Agora que eu vou fazer 40... Quer duas de 20. Quer uma de 18. Não, não troco a minha de 37. Agora sim! Cara, é legal ver quando o cara tá apaixonado. Quando o cara tá bissorriando, já é... Vai sair daqui, certamente vai almoçar com a mulher, vai passar a tarde inteira dando carinho. Mais ou menos isso. Pode descruzar os dedos aí, porra. Tá, meu, o cara tá se vendendo aqui, o cara tem 1,75m, por enquanto. Opa! Ele vai crescer mais um pouco, vai fazer 18, vai crescer mais um pouco. Vai ficar um salto, cara, dele. Tem 69 quilos, tipo atlético, pratico esportes e faço academia. Vai pro e-mail, pelo amor de Deus. Calma, pô, sou um pouco tímido às vezes, mas sou simplesmente demais. Adoro. Cara, esse cara deve ter alguma coisa conosco, né, cara, os argentinos, né, cara. Gosto de me divertir. Viajar, conhecer lugares diferentes, sair, blá blá blá, vivo a minha vida assim como o KG, como se todo dia fosse o último. Então, mulher, gosta de caras mais novos? Quer diversão? Um relacionamento sério? Ou talvez só amizade? Uma companhia para sair e... sei lá, quer ser feliz? Anota meu e-mail. Guri mais novo. Maravilhoso. @hotmail.com. Guri mais novo. Cara, muito cuidado pra você que tá pegando o guri mais novo. Lembrando que tem mulheres aí, mulheres, muitas mulheres na faixa dos 30 aos 50, 35, aos 45, 55, que estão investindo forte nesta fatia de mercado. Na gurizada? É mesmo? Michael Dixon, né? Por que a gurizada? Porque a gurizada é a garantia que essas mulheres têm, porque são mais velhas, mais experientes, na maioria das vezes casadas, é a garantia que elas têm de... Deixa eu falar. É a garantia que elas têm de que não irão se apaixonar pelo cara, entendeu? Ah, é? Tu acha? Porque é um cara mais novo. Mais novinho. Se elas ficam com caras mais velhos, é inevitável o envolvimento. Quem é o nome dele? O cara mais novo é mais difícil se envolver, porque não tem muita perspectiva na vida ali ainda. É estudante, barará. Ah, estudante. Cara, é um projeto... Ele é estudante ainda por cima. Sabe estudante. Da PUC, PUC, né? É o projeto Pantufa, cara. Usa só em casa. É isso aí, cara. Show do intervalo. Querido. Ô, Almir, e aí? Como é que tá? Muito bem, tava vendo tuas fotos no Instagram. O Instagram. Aonde? O Instagram. Não é Instagram, é Instagram. Instagram. É, tá meio ruim de eu falar porque eu tô meio fanho, mas Instagram. Tô lançando o Estragado. Instragado. Estragado, é só foto ruim. Só foto cara bêbado. Queimada. O Estragado. Olho vermelho. Só Pedro Esmanioto style, assim. Exatamente. Pedro Esmanioto bebe e posta foto de bunda de fora. É. Tem que respeitar. Carlos Hanson style. Ele me mandou uma mensagem, posso ler? Pode, lê aí. O que diz a mensagem do Pedro? Agora tem o Pobre Gran também, né? Pobre Gran? É. Eu vou ler a mensagem do Pedro. Foto de tijolo. Vamos montar um troço forte, Almir. Eu, tu e o Zé Vitor Castel. Em 2012, tô empolgado e bêbado no momento. Que beleza! Que beleza! Já quer rachar o grupo, tu vê? Quer rachar o grupo! É o traíra do grupo. É já achamos o traíra do grupo. Lance, carreira e solo. Rachar pelado. O grupo. E ter a falta pelado. Que bom. Tá, então, aí, Almir, o que temos hoje aí nesta véspera de feriado para os gaúchos? Já que tá na época da foto, tá na moda, foto diferenciada. Isso. Né? Foto essa, produzida. Essa tal de tomografia, que é o lance da fotografia. Fotografia mais cheia de Gary. Tomografia. Tomografia. Isso, boa, Amaral. Lomo. Aí, esse negócio de tomografia, vocês querem colocar uma foto bonita na internet, né? Lá no Instagram. Tomografia. Você pode comprar a incrível giratória de fotografia do homem. O que é giratória? Giratório pedestal. A máquina gira, tu tira foto 360 graus. Tá brincando. Panorâmica, panorâmica. Tem um aplicativo assim no iPhone, já viu? Sem aplicativo. Sem aplicativo. Tem que comprar um coisinha, né? Nem todo mundo tem aplicativo, cara. Nem todo mundo tem aplicativo. É verdade, nem todo mundo tem aplicativo, cara. É verdade. Como é que a gente faz? É verdade, cara, tá falando que nem... Instala um pedestal em cima do helicóptero, da hélice do helicóptero. E aí a pessoa fica o fotógrafo e a sua câmera em cima da hélice. Da hélice, girando. Uma barbada. E aí começa a girar. Começa a girar. Quando gira, tu aperta uma vez. Tira 360 graus, captura a foto em 360 graus. Coisa mais incrível. Vai ser um sucesso demais, na internet e no Facebook. Sensacional. Tomografia, na internet, a onda do momento. E no Ótimo. Facebook, são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes, exato. Obrigado, Almir. Almir que é de mania. 23, tá no ar o site, tá no ar o site. Tá no ar agora no servidor, que não cai de jeito nenhum. Pode entrar mil pessoas que não vai cair. Muito bom, show de mil intervalo. Mil pessoas por mês, não Vou, cai. Por mês, não. Que isso, cara. Almircatemania.com.br. Voltamos em seguida, valeu. Estamos de volta com o Pretinho Básico, 18 minutos para as duas. Muito obrigado pela sua audiência neste meio de feriadão pro Rio Grande do Sul. Valeu, tamo junto, trabalhando. E amanhã vamos trabalhar também, ao vivo. Isso porque a gente está demonstrando aí consideração pelos demais estados e países do mundo inteiro que não vai ser feriado amanhã. Brasil, Brasil com Z. Parabéns, né? Viu? Parabéns. Quando tem feriado estadual catarinense, a gente trabalha. Trabalha. Então, quando tiver feriado aqui onde a gente mora, no Rio de Janeiro, a gente tem que trabalhar. É isso aí. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Esquinho, cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece, doutor Alceu. É papa mesmo. Vamos lá, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Mas foi uma bosta o Brasileirão hoje. Mas final bate, de semana, né, doutor Pepe? Pra uns foi mais, doutor Alceu. O Inter empatou, o Figueirense empatou, o Avaí empatou e o Grêmio mesmo. Perdeu. 4-0, gente. Tomou 4. O Adale, que mas o Avaí empatou com o Palmeiras, né, cara? É. Que eu não joguei, né, Maurício? Não joguei. É o doutor Alceu esse, Dale. Doutor Alceu é o... Doutor Alceu é o ex-governador. O Alceu, que faz o esporte. Ah, locutor do esporte aí, né? Isso, isso. É locutor do esporte, só. Já te falei dele, Dale. Tá bebendo. Já te falei, tu não te lembra? Tá bebendo demais, Dale. Fiquei em casa ontem, cara. Sou um cara da família, tenho minhas filhas. Não fala mais com esse cara aí. Caramba. Para, Dale. Passou me ligando o fim de semana inteiro. Quem tem mais aí, doutor Alceu? O Criciúma, doutor Peter, tá de técnico novo. Agora é o Márcio Goiano, que era do Figueirense. Criciúma tá que nem o Inter na Série A, né? Chega pertinho, não vai. Márcio Goiano foi jogador do Figueirense, foi técnico do Figueirense, ajudou o Figueirense a sair da Série B. E aí trocaram o Márcio Goiano pelo Jorginho. Pra mim, um bom técnico também, o Jorginho, mas Márcio Goiano é um baita de um técnico. Elas terecer, doutor Peter, a Chapecoense é a líder. Pegou! E o Joinville ficou em segundo. E o Brasil caiu, né? Sim, falamos já que o Brasil escreveu um jogador irregular e caiu, perdeu 6 pontos e caiu. O Brasil tá tentando aí na... Tá no tapetão, né? No tapetão, tá. E o Ricardo Gomes voltou pra casa, né? É, o técnico verdade. Do Vasco. Voltou pra casa. Sabe que é muito perigoso isso aí? O Grêmio contratou o Júlio César, lateral esquerdo, né? Isso. E aí ele levou no Grêmio 2 cartões amarelos. É perigoso do né? Ricardo Gomes. Não, no sentido o clube tem que estar muito ligado nisso aí. Sim. Só que o Júlio César, ele chegou a jogar partidas pelo Fluminense no Brasileirão. Tem um limite de 7 partidas, né? 7 partidas. E ele levou um amarelo. Então 3, vale 3. E aí 3. Soma as amarelas. Imagina se o time não tá prestando atenção, não pega as súmulas do Júlio César e tudo mais. Aí bota o Júlio César pra jogar, nossa, né? É. O Grêmio quer fazer uma visão. Eu queria comentar com vocês um lance que aconteceu com um grande cara pra todos nós. Todos nós somos grandes admiradores dele, o Alex. Corinthians. Do Corinthians, cara. Vocês viram o que aconteceu com ele ontem? Passou a noite no hospital, bateu a cabeça. E aí, como é que se desenrolou isso? Porque eu não fiquei sabendo de mais nada depois. Saiu um boletim depois. Deve jogar na quarta-feira já. Coisa boa, cara. Ele ficou no hospital por aquela coisa de bater a cabeça e ficar em observação, né? Mas ele desmaiou e ficou assim, né? Não pode deixar dormir, né, cara? Tem que deixar o cara acordado. Ele saiu de campo de ambulância desacordado. E esse é um problema sério, porque todo mundo que bate a cabeça tem que ter consciência disso. Não pode botar uma criança, um adolescente pra dormir. Não pode dormir. Tem que ficar acordado. Tem que ficar acordado até que o cérebro possa... em observação nas próximas 48 horas. Isso aí. E o Alex agora com essa baixinha da cabeça deve ter engrossado a voz, né? Que muda o meu coração. E o que mais, doutor Alceu? Era isso? Era isso. Hoje à noite tem bola nas costas aqui na Atlântida, 8 da noite. Fala, Porã. Piadinha de corintiano. Piada velha do Porã. Apanho. Motel xerife, porque mandar bala é a lei. Durante a aula de gramática, a professora pergunta pro Juquinha. Juquinha, na oração, eu sou o corintiano, me diga qual é o tipo de sujeito? Oculto. E o Juquinha rapidamente responde. Ah, isso aí depende, hein, professora? Se for sujeito simples, é trombadinha. Se for composto, é bando. Se for sujeito oculto, é passador de fumo. Mas se for indeterminado, aí é traveco, professor. Juquinha, e se for inexistente? Ah, essa é fácil. Aí é Libertadores, né, professor? Salve o Corinthians, o campeão dos paulistanos. Da tuba é demais, é demais, cara. A tuba, mas eles tomaram um procedimento interessante ontem, eles, o Santos, a diretoria do Santos e do Corinthians, pra fiscalizar e filmar todo mundo que entra no estádio e registrando deu rolo. É porque deu briga na torcida do Santos, né? Não, entre mas eles. Fiscalizaram só o Santos, porque o Santos era visitante, era a torcida menor. Foi só a do Santos fiscalizada. E deu rolo mesmo. Inclusive, eles têm. Como é que eu vou dizer? Não um conchavo, eles têm um acerto. Até com a polícia, de descobrir pessoas que estão fugitivas da polícia no momento que são colocadas ali. Que legal. É, mas é uma beleza. Tem, a galera fugitiva e vai no jogo hoje, o cara. No Corinthians. Tem um filme argentino lindo. Tem um Oscar. Pra se misturar entre outros fugitivos, né, cara? O Segredo dos Seus Olhos. O Segredo dos Seus Olhos, o cara acha o assassino do filme. No jogo do Racing. E como visitante, o Racing como visitante. E aí o cara tá lá cantando no seu do Racing. Ô, cara, toquezinho pra rapaziada que tá querendo renovar ou contratar seguro pro seu carro. Nós já vimos dizendo aqui faz um tempo pra você, desculpa, cotar com a HDI. Uhum. Na hora de contratar o seguro do seu carro, cote com uma, duas, três, e aí cota com a HDI. Não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. Você vai ter coberturas que não vai usar e logo não vai ter que pagar. Siga o conselho do Pretinho, cote com a HDI. Não custa nada, você pode economizar até 20% no final do seu seguro. Pagar mais pra quê? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor Everton Mr. Bicunha. Vocês querem saber algumas frases que volta e meia assim foram manifestadas por vocês mesmos aqui no Pretinho? Ah, é. Sempre bom, vou tentar adivinhar. Quem diz uma frase? O Reinaldo é muito mulherengo, eu disse uma vez. Quem aqui nunca dormiu bêbado na beira da praia? Porã. Eu falei uma frase isso aí, do Porã. Ah, eu já isso dormi. Isso aí é a frase do Porã. Já dormi bêbado. Tem um amigo meu aqui nessa mesa. Na guarda. Que não só dormiu bêbado na beira da praia uma vez, como cavou um buraco de uma bota merda. Cavou um buraco. Foi cavando o buraco. Dormindo? Não. Acordado e bebendo. Cavando e bebendo. Aí deitou na cadeira e dormiu. Quando levantou, caiu no buraco. Aí, diz que esse cara aí... Ah, tu conhece ele também, compadre? Não me falaram isso aí. Diz que ele tava junto com outro amigo dele e disse que eles estavam sentados na beira da praia, né? Pensando, vai aí, vão tomar alguma coisa. Daqui a pouco encostou um pessoal com uma caixa de cerveja e disse o seguinte: não querem testar pra nós essa cerveja? Porque essa cerveja é um lançamento. Então é um lançamento na época. Sério, velho? Aí os dois sentados na beira da praia olhando aquele mar maravilhoso da Praia do Rosa. Praia assim, do Rosa. Só olha, prove pra nós e depois vocês deem um parecer. Parecer se a nossa cerveja é boa. Que sonho, né, cara? Sonho, né, cara? Diz que os dois não conseguiram dar o depoimento. Nunca vai conseguir falar. O que mais tem aí, né, Pi? Eu gosto tanto de rótula que quando tô numa, dou umas 10 voltas nela. Eu lembro disso. Gosta de quê? Ah, eu que falei. Foi o Potter. Eu gosto tanto de rótula que enquanto tô nela, dou umas 10 voltas. O Potter sempre me falou que gosta de rótula. Uma crítica ao fim da rótula. De joelho. Eu tinha muitos amigos quando bebia. Ah, esse porra. Porra, isso é uma frase do tinha, olha, cara, parar de beber filtra as amizades, cara. Não sobrou nenhum, né, cara? As mulheres tinham mais escrúpulos quando tinham menos direitos. Maurício Amaral. Mas inspirado tava por bêbado. Maurício Amaral. Tava bêbado. Provavelmente o Maurício falou no meu ouvido. Cara, o Marquinhos falou sem pensar isso. A mulher caminha a passos lentos rumo à evolução, enquanto os homens já estão lá, já inclusive fincaram a bandeira Alexandre na evolução. Vai, e finalmente, parceiro, só existe sexual ou usuário de droga. Esse fui eu. Pianjas. Bora. Valeu por ler. Eu me lembro. Manda pro meu irmão Samuel, tu não lê teus e-mails? E um. Pra Sim. Boa, boa. Uma mijada. Parabéns. Se liga, né, cara? Frase do programa, né? Ué, não tem lido teus e-mails, então, é isso? Cara, parabéns pra mim mesmo, que faço aniversário hoje, no mesmo dia do Tricolor. Boa. Portanto, foi lá no dia 15, na quinta-feira passada, André Ram Miller. Abraço, parabéns. Não, deixa eu contar uma que aconteceu no Beira-Rio rapidinho, tá? Tô saindo do Beira-Rio ontem com aquele empate, né? Ruim, né? E aí um cara saiu junto comigo do estádio. Olha pra mim. É um pé frio mesmo, né, Pato? Putz. Aí eu olhei pro cara assim, tu tava onde agora? Tava ali dentro. Ah, não, tu é pé quente. Ele tava no mesmo jogo que eu, o William chamou de pé frio. O gol do Inter saiu por causa dele. É. Do Curitiba por tua casa. É, pode ter sido também. Vai. Bom, mais um jargão do Pretinho Básico, a galera se ligou e virou publicidade. Que beleza, hein, velho? Saiu mais um vencedor da promoção, que era aplauso. A Fernanda Araújo tá descrevendo aqui o namorado dela. Ah, e parabéns, né, cara, aos publicitários que se ligam nisso. Daqui a pouco pode ficar tranquilo, a galera ouve o programa, velho. Surge um bordão aqui, uma frase promocional aqui, usa em mídia, usa em publicidade. E tá nos outdoor aí, quer aplauso, então toma. Tá aqui o depoimento da Fernanda Araújo, o namorado dela é o quer aplauso boleiro. Famoso boleiro, menino se acha o Leonel. Né, o Messi. Ah, é. Número 1, ele mesmo diz que poderia colocar o Ronaldo Fenômeno no chinelo. Eu colocaria no banco. Número 2, todos os gols são de autoria dele. E se algum outro do time faz gol, é porque ele passou a bola. Passou a bola. Eu conheço um assim. Quem é? Toda quarta-feira vem com esse papinho aí. Tanto que ontem, cara, marquei um e dei assistência pra dois. Amigo meu aí. Pô, só vou dizer uma coisa, amanhã tem Grenal na HD. Opa! E eu vou ser o nome do jogo. Quero aplauso número 3. Todos os jogos são motivo pra ele fazer frases de autoelogio exacerbados e recorrentes, assim, tipo, acabei com o jogo. Tu viu aquela matada? Viu aquela matada, Amaral? Cara, deixei. Pifei o sangrinho, cara. É o Peter. Peter quer aplauso. Número 4, joga em todas as posições. Né? Ele não sabe. Ah, qual posição tu joga? Cara, eu jogo bem em todas. Esse é o ruim. O ruim joga em todas. É igual lá no Alegrete. Chegou o cara lá, o empresário, pra levar um cara assim. Esse aqui é o Marcos Pianes. Ele chuta com as duas pernas. Cobra bem falta, bate pênalti. Não erra pênalti. Bola parada pra ele, cabeceia muito bem. E marca muito bem. Aí o técnico do Guarani do Alegrete falou: não. Pode mandar embora. Não é pro Guarani do Alegrete, é pra seleção brasileira. O piloto joga muito. E eu quero aplauso o boleiro número 5, logo depois de se autoelogiar, dá aquela cusparada no chão. Assim. Ai, cuspir. Ah, cusparada é clássica. Do artilheiro. Bom, isso é a cara do Porã. É minha cara. A Fernanda pediu e o Fábio vai levar. Quer aplauso, Fábio? Deitou! Então toma! Mas não é só aplauso que o Fábio vai levar, ele vai levar 84 barras de chocolate. O que é isso? E mais 84 barras de chocolate aplauso pra Fernanda. Que a Fernanda vai. É a promoção, quero aplauso, você manda pra pretinhobasico@atlantida.com.br descrever. A Fernanda vai adorar o seu. São 168 barras de chocolate, velho. Você participa mandando e-mail pra pretinhobasico@atlantida.com.br descrevendo aquele típico quero aplauso. Quero aplauso. E entrando lá no www.chocolateaplauso.com.br. Errou em bola, se enroscou, mas botou pra dentro. Muito bom, que importa é botar pra dentro. Então é chocolate. aplauso.com.br. Vai, meu compadre! Aqui, como eu tinha falado aqui, eu mandei um abraço para o pessoal da Prefeitura de Santa Cruz pelo momento de ontem, né? Eles mandaram aqui uma mensagem, então um abraço pra prefeita Kelly Moraes, pro Binho, que é lá da prefeitura, o Giovanni e o Paulinho, que deram uma baita força. O Paulinho falando em Santa Cruz, vamos aproveitar, eu e o Porã e o Mauro Cupim vamos estar hoje à noite na Spirit, fazendo a festa Revival, anos 80. Spirit Revival. Eu toco uma hora de voz e violão com o Cupim, depois o Porã assume e coloca som, só anos 80 hoje à noite. Um abraço pra galera, Spirit. Renatinho! Grande bruxo, grande. Final de semana o Pretinho Básico vai estar em Fagundes Varela, na Serra Gaúcha. Lá em eu, Varela, querido. Pô, deixa eu aproveitar e dizer que eu vou estar no show do Kimani Marley, sexta-feira, 23. Como é o nome da banda? Kimani. Não, é o filho, é um dos filhos mais novos do Marley. Kimani Marley. Ele tem 15 anos, esse filho mais novo do Marley. Dia 23. Não, mas é lindo. Muito bom, esse aí. É o gurizão. Descobrimos uma coisa: o Bob Marley não era estéreo, né? É o melhor. Inclusive, depois de morto, continuou a fazer. Tá pegando, gente. Eu acho que o meu filho é filho do Bob Marley. Pode ser, pode ser. Esses dias eu li uma sensacional. O cara botou no Twitter uma notícia: 25% dos usuários de maconha podem desenvolver câncer no testículo. Aí eu pensei, 75%. Pô, mas o Bob Marley tá aí pra derrubar essa tese, né, cara? O cara teve 96 filhos. É verdade. Usuário depois de morto. Mas ele morreu de câncer. Mas ele morreu de câncer, né? Não, mas ele tava dentro dos 85%, que é a maioria. Mandar um abraço pro Reinaldo Giannichini, que tá na capa da Veja. Força, Reinaldo. Ele tá ouvindo, contigo. Tá ouvindo. Só pra lembrar que o show do Kim e Marley é sexta-feira no Teresópolis, em Porto Alegre. Tá? Que beleza, porazinho. Com produto nacional e Ras Bernardo. Posso mandar aí um abraço aqui também pra uma moça que é caixa de uma loja do Shopping Moinhos. Ela era caixa de uma loja e hoje está trabalhando ao lado desta outra loja. Ela era caixa da Brickell e agora trabalha na Multissom. É a Jennifer. Beijo aí, Jennifer. Obrigado pela simpatia. Jennifer? É a Jennifer, tá ligado? É, nós vamos estar hoje com os Fagundes em São Lourenço, amanhã tem Galpão Crioulo em Canela. E no dia 22 a gente tá em Chapecó fazendo show lá também, dentro dessas programações da Semana Farroupilha, da Interminável Semana Farroupilha. Graças a Deus, terminável, né? Vai terminar. O sujeito entra num banco, vê todo mundo andando de um lado pro outro, olhando pro chão e procurando alguma coisa. Mas pra satisfazer a curiosidade, ele virou pro único cara que tava ali, um nego velho, pilchado, parado, né? No meio daquela zoeira. É, o que que tá vendo por aqui? Olha, nem sei, querido. Um rapaz aí deixou cair uma nota de 100 reais e tá todo mundo aí procurando. Mas tá todo mundo procurando e tu aí que tá aí? Por que tu não te mexe? Isso é porque tá aqui embaixo das minhas botas, querido. Tô guardando pra ele. Ei, beleza. E aí, porazinho, vou aqui, acabar em ti aí, porazinho. Acaba em mim. Piadas machistas. Se ela garantir que é rica, peça um empréstimo. Se ela jurar que é santa, exige um milagre. Não importa a idade que a mulher possa ter, importa saber há quanto tempo ela tá naquela idade. E essa aqui pra mim é a melhor de todas. Mulheres podem ser capazes de fingir um orgasmo, mas homens podem fingir um relacionamento por completo. Boa. É isso aí, case com uma mulher bonita. Fica bem mais fácil de livrar-se dela depois. Ficamos por aqui com esta edição do Pretinho Básico, no dia 19 de setembro. Voltaremos ao vivo logo mais às 18 horas. Avisa todo mundo que o Pretinho volta ainda hoje ao vivo e amanhã também estaremos ao vivo aqui. Até aqui viemos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí o cabelo no espaguete. Até depois, tchau.